Meu louvor virá de ti. Na grande congregação, entoarei um cântico novo a ti, Senhor. Do Senhor me vem a inspiração. É louvor do alto no coração que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação que me faz viver em comunhão, em minha alma uma nova canção, em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo, és meu Deus, te amo. E me faz viver em adoração.